Salvador, Gol 1168. Gol 1168, ajuste 1021, confirme se visual com campo. Ainda não. Agente, Gol 1168, mantém a aproximação, reporte visual. Reporte Alasca, passagem travada, uma meia milha de centro, confirme o vento. Vento 180 graus, 139. Ok, avistando agora no externo, passagem travada. Gente, Gol 1168, tráfego avistado, autorizado pouso. Pista no 0, vento 180 graus, 139. Você já possui alguma autorização para o Gol 099? O Gol 099, sua autorização está sendo coordenada. Aguarde mais um minuto. Ativa a guarda. Se tiver alguma outra novia ou rota diferente para esse nível, nós podemos aceitar também, se for mais perto. Gol 1099, a Golf 677 foi autorizada, só estamos coordenando na rota. Aguardando agora o 099. A saída prevista continua sendo a mesma ou aguardamos para nova cópia? Pronto para cópia? Pronto para cópia, agora o 099. Gol 1099 autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot. E Golf 677 após, até Ilhéus após o Whisky 1, após Halit, após Direto. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição Coral, confirmando nível 240, transponder 5046, frequência do controle 119.8. Autorizado nível 240 para Serra Brava, Charlie Fox Trans, decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, transição Coral. O transponder 5046, controle 119.80. E a rota é Golf 677. Ilhéus, Operuisk 1, Halit, após voa direto com o fim. Voo no 099. Gol 1099, corrigindo, Golf 677. Ilhéus, Uisk 1, após Halit, após direto. Negativo o Whisky 1, o Upper Whisky 1. A rota Golf 677. Ilhéus, Whisky 1, Halit, após direto, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, no 1099. Gol 1099, aconselhamento correto. Reporte pronto para pushback e acionamento. Já estamos prontos, Gol 1099. Gol 1099, livre, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Precisando repassar táxi, Gol 1099. Fala, muito boa noite, Gol 1168, levamos. Autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 139. Deve pouso, noite 66. Alfa Juliette para o 07. 1866. No solo 017, ao livrar, chame solo Salvador em 121, décima 1. 201, 86, vamos informar por volta de 200 a 100 pés rajadas de 20 nós, 20 a 22 nós pela direita. 200. Autonomia, 3 horas e 15 minutos alterna, Serra Bravo, Quilo Papá. Well, 083, I have you in sight, maintain approach, expect runway vacated. Continue approach, Europa 083. Europa 083, clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 15 knots. Clear to land, runway 10, Europa 083. Salvador, boa noite também, né? Estou confirmando a frequência do hospital para levar 1866. Gol 1866, 1211. 1211, grande. Sim, ataque 41, taxiway India. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1021. Observando o táxi, observando, via táxi, India, pode esperar a chamar torre 118-95, gol 1099, ajuste 0021. Gol 1705, puxe em excelente 02. Gol 1705, mantém a posição. Mantém a posição, gol 1705. Salve, Salvador, boa noite, 166. Gol 1866, prossiga no táxi, Alfa até antes da Juliette. Prossegue Alfa, aguarda antes da Juliette, boa noite, 166. Brazil E3 on the ground at 20, vacate runway and call Salvador ground control on 121, decimal 1. Vacate and contact 121, decimal 1, Europa 03. Alpha Juliet 04, good night, Mavis. Torre, Salvador, good night, go. 1099, pode ser 1099. Gol 1099, a linha mantém pista no zero. Autorizado, a linha mantém no zero, vou 1099. Europa 083, runway vacated. Europa 083, clear taxi by Alpha and Juliet to stand 11, stand 11. Europa 083. Taxi, Alfa, Juliet, 1021. Ajuste no 021. Correto, gol 1099. Autorizado, decolagem, pista 10, vento 180 graus, 159. Autorizado, decolagem, 10, gol 1099. Da companhia ingressando no portão 04, tem pushback e acionamento livre, reporte pronto para o táxi. Vai continuar com a aeronave ingressando no 4, e chama pelo toque, bola 705. 1099, decolado aos 23, chame controle de Salvador em 119, décima 8. 198, obrigado, boa noite, 1705-1071-335, Guarulhos. O 1705, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118 decimal 95, ajuste 1021. 021, via Índia, chame torre 295, 1705, obrigado. Coordenação. Força aérea 5916. Salvador, boa noite. Voo 705, ponto espera 10 pronto. 1705, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 190 graus, 149. Linha de decolar, pista 10, gol 1705. 705, decolado 229, chame controle de Salvador em 119, décima 8. 798 com 1705, boa noite. Área 5916 na escuta da 2. Escuta área 5916, pronto, copy. Escuta área 5916, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via Zulu 9, nível 190, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbus, transição Proti. Transponder 5053, frequência do controle 119, decimal 8. Rotária 5916, saída Momo, Cogbu, Kilo Oscar, Golf, Bravo Uniforme, transição Froti, frequência do controle 119, decimal 8. Momo, Cogbu, controle, rotária 5916, aconselhamento correto, chame para acionamento. Salvador, Azul 2712, boa noite. Azul 2712, informação em curso eco. Lá de copy. Afirmativo, é o 130, por gentileza, para Caju. Azul 2712, gente. Thank you. Azul 2712, pronto, cópia. Pronto, Azul. Azul 2712, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 130. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, transponder 5002, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado na Caju, nível 130, pela Golf 677, decola da 10, com curva à esquerda na Conde, acionando 5002 e chamando o controle 198, Azul 2712, parte 3. Azul 2712, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Joker, número 5. Joker, número 5, táxi aprovado. Chame na interseção hotel. 5 é o solo Salvador? Júpiter 15, ajuste agora ao no 022, acabou de mudar ao no 022, na Taxiway Hotel, quando pronto para ingresso, chame torre frequência 118 decimal 95, Joker 15. Passando no 895, ciência, visto no 022. Gente, Joker 15, autorizado além da colapso no 0, vento 190 graus, 129. Para boa noite, gol 2043, tem que ter com autorização Guarulhos. Gol 2043, informação eco em curso, Guarulhos 360, guarde cópia. 360, guarde. Gol 2043, pronto, cópia. Pronto, cópia. Gol 2043, autorizado, Serra Bravo, Golf Rommel, via Upper Zulu, 10, após Taubaté, nível 360, decolada pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, transponder 5064, frequência do controle 119, decimal 8. 360 autorizado para São Paulo Guarulhos, vamos pela Upper Zulu 10, até Taubaté, escola da pista 10, curva direita, da El, Leda Motiva. 5064, transponder e controle da pista com 119, 2043. Gol 2043, funcionamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Afirmador, boa noite, Tan 3858, pro final LS X-Ray da 10. Tan 3858, ajuste 10021, informo chuva leve sobre o campo. Reporte visual com o campo. Sempre levantar visual com o campo, Tan 3858. Pista vista, 3858. Tan 3858, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 190 graus, 119, informo, pista molhada. Assistente, Tan 3858, autorizado. Tan 3858, suba para 2000 pés, mantenha da pista, chame e controle 119.8. 119.8, Tan 3858. Paulo, boa noite, gol 2043, posição 0743, posição 0743. Gol 2043, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o TAC. Reporte para o TAC, 2043. Para o táxi, gol 2043, estamos 4 horas e 12, ao centro do avião, 186 a bordo. Gol 043, confirme POB, alternativa, autonomia? POB 186, alterna ao galeão, autonomia de 4 horas e 12. Gol 2043, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1 no Taxway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1021. 1021, Pátio Índia, ponto de espera 1895, gol 2043. Boa noite, gol 2043, ponto de espera da UNO, né? Gol 2043, autorizado a linha decolar, pista 10, vento 160 graus, 179. A linha decolar 10, gol 2043. Para o pushback, acionamento no pátio 13, azul 2712. Azul 2712, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre, reportarei. 2043, decolado ao 02. Chame controle Salvador em 119.8. 198, boa, gol 2043. Salvador, ground, muito boa noite, Portugal 022, Avian Stand 10, with information, Foxtrot Kennedy 1021, destination Lisboa, we are in 10 minutes, ready to copy sequence to Lisboa. Portugal 022, information in course Golf, wait for its sequence. Looking for Golf, and wait, send a mile for 86 minutes, Portugal 022. Taxa do 2712, nós temos 47 a bordo, 2 horas e 30, alternando Salvador. 7 a bordo, 2 e 30, Salvador, eu vou alternando, copiado. Taxa 2712, táxi aprovado via faixa 3, faixa principal e Índia, até o ponto de espera pista no 0. A gente chegou no 022, acabou de mudar no 022. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118.95. Mas o 2712 tem um bom voo. 3, Uno e Índia, ponto de espera 1895, 1022, bom serviço, até a volta. Salvador, uma boa noite, azul 27, ouro 2, pátio 1 ingressando via Índia. Azul 2712, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 15 nós. Ali decola azul. Azul 2712, decolado é o 08, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, porra. Controle Salvador, boa noite, Azul 2795 com a Golf. Controle Salvador de Azul 2795.